Fernandinho não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dança da lagartixa. Ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dança da lagartixa. Para aí, minha banda, por favor. Para aí. Segurança, deixa a piscina subir, deixa. Ai, milagre, eu já estou ficando rosa, chiclete. Me solta, seu presunto. Por favor, deixa. Bichinha, tu é coca ou fanta? Esse cavalo é égua. Fabiano. Que Fabiano, minha bichinha? Tá me chamando de cor, né? Você quer o quê? O que é que você quer, minha neguinha? Diz. Eu quero dançar a dança da lagartixa. Ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dança da lagartixa. Fernandinho não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando. Vai, Fernandinho, vai! A menininha quer cantar, deixa ela. Calma. Deixa o solo, vai. Não falo mais não. Ele não é gay, ele não é bicha, ele só tá dançando a dança da lagartixa.